debaixo das pirâmides. Mistério atrai mistério. Desde o amplo surgimento de meu nome como realizador de feitos inexplicáveis, eu tenho encontrado narrativas e eventos estranhos, os quais, devido à minha ocupação, foram associados aos meus interesses e atividades. Alguns desses foram triviais e irrelevantes, outros profundamente dramáticos e absorventes. Alguns originaram misteriosas e perigosas experiências e outros me envolveram em extensa pesquisa científica e histórica. Muitas dessas questões eu relatei e hei de continuar a contar livremente, embora de uma das quais fale com grande relutância agora, relato só depois de uma sessão de atormentadora persuasão dos editores desta revista, que haviam ouvido vagos rumores sobre ela através de outros membros de minha família. O assunto guardado até agora diz respeito à minha visita não profissional ao Egito há 14 anos. E eu tenho evitado por vários motivos. Primeiro, sou contra a exploração de certos fatos e condições de inequívoca veracidade, obviamente desconhecidos pelos inúmeros turistas que se amontoam em volta das pirâmides e, ao que parecia, eram mantidos em segredo com muita diligência pelas autoridades do Cairo, as quais não podem desconhecê-los de todo. Segundo, não gosto de relatar um incidente no qual minha própria imaginação fantástica deve ter desempenhado um papel tão grande. O que vi, ou pensei que vi, certamente não ocorreu, mas é preferível que seja examinado como resultado de minhas então recentes leituras de egiptologia e das especulações referentes a esse tema que meu ambiente deserto motivou. Esses estímulos imaginativos, aumentados pela excitação de um evento real, terrível bastante em si mesmo, sem dúvida deram origem ao horror culminante daquela grotesca noite passada há tanto tempo. Em janeiro de 1910, eu terminara um compromisso profissional na Inglaterra e assinara um contrato para uma turnê nos teatros australianos. Com o tempo liberal concedido para a viagem, decidi aproveitá-la o máximo possível ao estilo de viagem que mais me interessa. Então, acompanhado por minha mulher, viajei despreocupado e agradavelmente continente abaixo e embarquei em Marselha, no navio a vapor Malva, da P.O. Cruises, com destino a Port Said. A partir desse ponto, propus visitar as principais localidades históricas do Baixo Egito antes de partir afinal para a Austrália. A viagem foi agradável, animada por muitos incidentes divertidos que se sucederam com um mágico à parte de seu trabalho. Eu pretendia, em prol de uma viagem tranquila, manter meu nome em segredo, mas fui incitado a trair a mim mesmo por um colega mágico, cuja ansiedade por surpreender os passageiros com truques comuns me tentou a duplicar e superar-lhes os feitos de uma maneira bastante destrutiva para o meu anonimato. Conto este fato por causa de sua consequência final, a qual eu devia ter previsto antes de me revelar para um navio carregado de turistas prestes a se espalharem por todo o Vale do Nilo. O resultado disso foi anunciar minha identidade onde quer que eu fosse posteriormente, além de privar minha mulher e a mim de toda a plácida imperceptibilidade que buscávamos. Viajando em busca de curiosidades, vi muitas vezes eu mesmo obrigado a tolerar a inspeção como uma curiosidade. Viéramos para o Egito em busca do pitoresco e do impressionante em termos místicos. Mas encontramos muito pouco quando o navio avançou devagar até Port Said e descarregou os passageiros em pequenos barcos. Dunas baixas de areia, boias flutuando abaixo e acima na água rasa e uma sombria cidadezinha europeia sem nada do interesse, exceto a grande estátua de Lesseps, deixou-nos ansiosos por avançarmos para alguma coisa que valesse mais a pena nosso tempo. Após algum debate, decidimos prosseguir de imediato até o Cairo e as pirâmides, seguindo depois a Alexandria, para o barco australiano e para quaisquer atrações greco-romanas que a antiga metrópole pudesse oferecer. A jornada pela ferrovia foi tolerável, o suficiente, e despendeu apenas 4 horas e meia. Vimos uma grande extensão do canal de Suez, cuja rota seguimos até Ismailia, e depois saboreamos uma prova do antigo Egito em nosso vislumbre do canal restaurado de água doce do Médio Império. Então, por fim, avistamos o Cairo tremeluzindo através do crescente crepúsculo, uma constelação cintilante que se tornou uma chama quando paramos na grande Gare Centrale. No entanto, a decepção mais uma vez nos aguardava, pois tudo o que vimos, com exceção das vestimentas e as multidões, era europeu. Um metrô prosaico levava a uma praça que fervilhava de carruagens, táxis, ônibus elétricos e deslumbrava com luzes elétricas a brilharem em edifícios altos. Por outro lado, o próprio teatro, onde fui em vão solicitado a atuar, e no qual compareci depois como espectador, tivera recentemente o nome mudado para Cosmógrafo Americano. Paramos no Hotel Shepherd, ao qual chegamos num táxi que se locomoveu ao longo de ruas largas, elegantemente construídas, e em meio ao perfeito serviço de seu restaurante, elevadores e luxos em quase toda parte anglo-americanos, o misterioso Oriente e o passado imemorial pareciam muito distantes. O dia seguinte, contudo, precipitou-nos deliciosamente ao âmago da atmosfera de As Mil e Uma Noites, e nos caminhos sinuosos e exótica linha do horizonte do Cairo, a Bagdá, de Harun al-Rashid, pareceu mais uma vez reviver. Orientados por nosso guia turístico de Karl Baedeker, havíamos nos enveredado a leste, passado pelo Esbekiye Gardens, ao longo de Muski, em busca do bairro nativo, e logo nos vimos nas mãos de um clamoroso Cicerone, que, apesar dos acontecimentos posteriores, era sem dúvida um mestre em seu ofício. Só depois me dei conta de que devia ter solicitado no hotel um guia autorizado. Esse homem, um sujeito de cabeça raspada, voz peculiarmente cavernosa e aparência de relativo asseio, que se assemelhava a um faraó e chamava a si mesmo de Abdul Reis el-Dragman, parecia ter muito poder sobre os outros de seu tipo. Entretanto, a polícia mais tarde declarou que não conhecia e sugeriu que Reis não passava de um nome para qualquer pessoa de autoridade, enquanto Dragman é obviamente apenas uma modificação tosca da palavra para um líder de grupos turistas. Dragoman. Abdu nos conduziu por entre essas maravilhas, de que antes apenas havíamos lido e com as quais sonhávamos. A própria velha Cairo é um livro de histórias e um sonho, labirintos de ruelas estreitas, que rescendem a segredos aromáticos, sacadas e balcões ornados com arabescos quase se encontrando acima das ruas calçadas com pedras. Redemoinhos de tráfego oriental com gritos estranhos, chicotes estalando, carroças estrepitosas, moedas retinindo e burros aos urros. Caleidoscópios de batas, véus, turbantes e barretes policromáticos. Carregadores de água e derviches, cachorros e gatos, adivinhos e barbeiros, e acima de tudo, a lamúria de mendigos cegos, acocorados em alcovas, além do sonoro chamado dos almohadens, do alto dos minaretes delineados delicadamente diante de um céu azul profundo e invariável. Os bazares cobertos mais silenciosos estavam longe de ser menos atraentes. Especiarias, perfume, incenso, contas, tapetes, sedas e metais. O velho Mahmoud Suleiman, agachado de pernas cruzadas no meio de suas garrafas pegajosas, enquanto os jovens conversando pulverizam mostarda no capitel de uma antiga coluna clássica, uma Coríntia romana, talvez da vizinha Heliópolis, onde Augusto aquartelou uma de suas três legiões egípcias. A antiguidade começa a se mesclar com um exotismo, e em seguida as mesquitas e o museu. Vimos todos e tentamos não deixar nossa folia árabe sucumbir ao encanto mais sombrio do Egito faraônico que ofereciam os inestimáveis tesouros do museu. Aquilo era para ser o ápice de nossa viagem, e naquele exato momento nos concentramos nas glórias sarracênicas medievais dos califas, cujas magníficas mesquitas sepulturas formam uma reluzente necrópole férica na borda do deserto árabe. Após um longo tempo, Abdu nos levou ao longo da rua Sharia Mohammed Ali, a antiga mesquita do Sultão Hassan e a porta monumental Bab el-Azab, flanqueada pela torre além da qual se eleva a íngreme passagem murada para a imensa fortaleza que o próprio Saladin construiu com as pedras de pirâmides esquecidas. O sol se punha quando escalamos esse penhasco, contornamos a moderna mesquita de Mohammed Ali e olhamos para baixo, debruçados sobre o estonteante parapeito, a Mística Cairo. A Mística Cairo, toda dourada, com seus domos esculpidos, os etéreos minaretes e os jardins. Muito distante da cidade, elevava-se o notável domo romano do novo museu. E além deste, do outro lado do Nilo amarelo e enigmático, que é a mãe de eras e dinastias, espreitavam as ameaçadoras areias do deserto líbio, ondulantes, iridescentes e malévolas, com seus segredos mais antigos. O sol vermelho afundava suavemente, trazendo o implacável frio do crepúsculo egípcio, e enquanto o astro se equilibrava à beira do mundo, como aquele antigo deus de Heliópolis, Re-Harakhte, o sol do horizonte, vimos mostrados em silhueta diante de seu holocausto bronze dourado os escuros contornos das pirâmides de Gizé. Os túmulos paleogênicos que já eram anciões de mil anos quando Tutancâmon ascendeu ao seu trono dourado na distante Tebas. Então soubemos que havíamos terminado com a Cairo Sarracena e que precisávamos apreciar os mistérios mais profundos do Egito Primitivo. A cidade preta, devido à terra escura, Khen, de Ra e Amon, Isis e Osíris. Na manhã seguinte, visitamos as pirâmides e partimos numa carruagem Vitória, através da grande ponte do Nilo com seus leões de bronze. Da ilha de Gizé, com suas volumosas árvores Lebak, e da ponte inglesa menor para a margem ocidental. Pela estrada costeira, seguimos entre grandes renques de lebacs e passamos pelos imensos jardins zoológicos até o subúrbio de Gizé, onde desde então se construiu uma nova ponte adequada para o Cairo. Em seguida, virando para o interior ao longo da rua Sharia el-Haram, atravessamos uma região de canais vítreos e aldeias nativas decadentes, até que diante de nós assomaram os objetos de nossa busca, transpassando as névoas do amanhecer e formando réplicas invertidas das poças à beira da estrada. 40 séculos, como dissera naquele local Napoleão, aos seus militantes, de fato nos encaravam com desprezo. A estrada, então, acendeu-se bruscamente até chegarmos, afinal, ao nosso lugar de transferência entre a estação de bonde e o hotel Mena House. Abdu Reis, que de forma competente comprou nossos ingressos às pirâmides, parecia entender-se com os beduínos amontoados aos berros e ofensivos que habitavam uma esquálida aldeia lamacenta, a certa distância dali, e atacavam de maneira pestilenta todo viajante, pois os manteve muito decentemente afastados e garantiu um excelente par de caramelos para nós, ele mesmo montando um burro e atribuindo a liderança de nossos animais a um grupo de homens e meninos mais caro que útil. A área a ser percorrida era tão pequena que mal se necessitava de camelos, mas não nos arrependemos por acrescentar à nossa experiência essa incômoda forma de transporte no deserto. As pirâmides se situam num alto planalto de pedra formado próximo ao extremo norte da série de cemitérios reais e aristocráticos, construídos na vizinhança da extinta capital Mênfis, a qual se estende no mesmo lado do Nilo, um pouco ao sul de Gizé, e que floresceu entre 3400 e 2000 a.C. A maior pirâmide, que fica mais perto da estrada moderna, foi construída pelo rei Kelps, ou Khufu, por volta de 2800 a.C., e mede quase 140 metros de altura perpendicular. Numa linha a sudoeste dessa, encontram-se sucessivamente a segunda pirâmide, construída uma geração depois pelo rei Khéphren, e, embora pouco menor, parece até maior porque se ergue em terreno mais alto. E a terceira pirâmide do rei Miquerinos, radicalmente menor, construída por volta de 2700 a.C. próxima à borda do Planalto e diretamente a leste da segunda pirâmide, com um rosto na certa alterado para formar um colossal retrato de Khéphren. Seu restaurador régio ergue-se a famosa Esfinge, muda, sardônica e sábia além da humanidade e da memória. As pirâmides secundárias e os vestígios de pirâmides menos importantes em ruínas são encontrados em vários lugares, e o planalto inteiro acha-se esburacado com as sepulturas de dignatários de grau inferior ao real. Estas últimas eram originalmente assinaladas por mastabas, ou estruturas de pedra semelhantes a bancos, perto das profundas vigas de sustentação, como se vê em outros cemitérios de Mênfis e exemplificados pela tumba de Perneb no Museu Metropolitano de Nova York. Em Gizé, porém, todas as coisas visíveis assim foram eliminadas pelo tempo e pilhagem, e restam apenas as colunas talhadas em pedra, enchidas de areia ou removidas por arqueólogos, para atestar sua existência anterior. Ligada a cada túmulo havia uma capela na qual sacerdotes e parentes ofereciam comida e oração ao flutuante Ka, ou principal vital do falecido. As sepulturas pequenas têm as capelas contidas em suas mastabas, ou superestruturas de pedra, mas as capelas mortuárias das pirâmides, onde jazem os régios faraós, eram templos separados, cada um a leste de sua pirâmide correspondente e interligado por uma calçada a uma monumental porta-capela ou propileu na borda do planalto de pedra. A porta-capela que conduz à segunda pirâmide, quase enterrada nas areias movediças, abre-se muito no subterrâneo a sudeste da Esfinge. A tradição persistente é apelida de o Templo da Esfinge, e pode ser corretamente chamada como tal se a Esfinge, na verdade, representa Khéphren, o construtor da segunda pirâmide. Existem relatos desagradáveis da Esfinge antes de Khéphren, mas fossem quais fossem suas feições mais antigas, o monarca substituiu-as pelas dele, para que os homens pudessem olhar o colosso sem medo. Foi no grande portal templo que se descobriu a estátua de tamanho real em diorito de Khéphren, hoje no Museu do Cairo, uma estátua diante da qual fiquei assombrado quando a vi. Não sei se agora o edifício inteiro foi escavado, mas em 1910 quase todo o prédio se encontrava abaixo do chão, com a entrada fortemente barrada à noite. Os alemães estavam encarregados da obra, e a guerra ou outras coisas talvez os tivessem interrompido. Eu daria tudo em vista de minha experiência e de alguns boatos beduínos desacreditados ou desconhecidos no Cairo, para saber o que se desenrolou em relação a certo poço numa galeria transversal, onde se encontraram estátuas do faraó em curiosa justaposição com as estátuas de babuínos. A estrada, enquanto a percorrimos em nossos camelos naquela manhã, fez uma curva abrupta depois de passar pela delegacia de polícia de Madeira, agência do correio, drogaria e lojas à esquerda, e mergulhou ao sul e leste numa volta completa que escalou o planalto de pedra e levou frente a frente com o deserto sob o sotavento da Grande Pirâmide. Defronte às gigantescas obras de maçonaria, seguimos contornando a face oriental e olhando direto em frente a um vale de pirâmides secundárias abaixo, além das quais cintilava o eterno Nilo a leste e o eterno deserto Tremeluzia a oeste. Bem próximo, agigantavam-se as três pirâmides principais, a maior destituída de revestimento externo e expondo o volume de enormes pedras, mas as outras conservando aqui e ali a cobertura nitidamente ajustada que as deixara lisas e bem acabadas em seu período. Logo em seguida, descemos em direção à Esfinge e descansamos calados sob o feitiço daqueles terríveis olhos secos. No imenso peito, discernimos fracamente o emblema de Re Harakhté, rei egípcio, por cuja imagem a esfinge foi confundida numa dinastia antiga. E embora a areia cobrisse um monólito entre as grandes patas, lembrávamos do que Thutmes IV inscreveu ali e do sonho que ele teve quando príncipe. Foi então que o sorriso da esfinge vagamente nos desagradou, fazendo-nos questionar sobre as lendas de passagens subterrâneas sob a monstruosa criatura, conduzindo cada vez mais a profundidades inferiores que ninguém talvez ousasse sugerir. profundidades associadas a mistérios mais antigos que o Egito dinástico que escavamos, tendo uma sinistra relação com a persistência de deuses anormais com cabeças de animais, no antigo panteão nílico. Então, também, foi que fiz a mim mesmo uma pergunta fútil cujo hediondo significado levaria uma hora até se tornar visível para muitos. Outros turistas agora começavam a nos alcançar e seguimos em frente até o templo da Esfinge sufocado por areia, 50 metros em direção ao sudeste, que mencionei antes como o grande portão da calçada para a capela mortuária da segunda pirâmide no Planalto. A maior parte dele continuava subterrânea, e embora houvéssemos desmontado e descido por uma passagem moderna até o seu corredor de alabastro e vestíbulo sustentado por pilares, senti que Abdu e o assistente local alemão não haviam nos mostrado tudo o que existia para ver. Depois disso, fizemos o circuito convencional do Planalto, examinando a segunda pirâmide e as ruínas peculiares de sua capela mortuária ao leste, a terceira pirâmide e seus satélites em miniatura ao sul e a capela arruinada ao leste, os túmulos de pedra e os espaços desperdiçados da quarta e quinta dinastias, além da famosa tumba de Campbell, cujo obscuro túnel afunda de maneira íngreme por 16 metros até um sinistro sarcófago, no qual um de nossos condutores de camelo se livrou da areia impeditiva após uma vertiginosa descida por corda. Neste momento, um berreiro nos atacava da grande pirâmide, onde beduínos cercavam um grupo de turistas com ofertas de guia até o topo ou demonstração de velocidade caso optassem no desempenho de solitárias viagens acima e abaixo. Dizem que 7 minutos é o recorde para essa subida e descida. Porém, muitos cheques vigorosos e filhos de cheques nos garantiram que podiam reduzi-lo a 5, se dado o ímpeto requerido de uma generosa bakshesh, ou gorjeta. Eles não receberam esse ímpeto, embora houvéssemos deixado Abdu nos levar até o topo, obtendo assim uma paisagem de esplendor sem precedente, que incluía não apenas a remota e deslumbrante cidade do Cairo coroada por sua fortaleza, em um segundo plano de colinas violetas, douradas, mas também todas as pirâmides do distrito de Mênfis, desde as de Abu Rosh, no norte, às de Dachu, no sul. A pirâmide de degraus, Sakara, que marca a evolução da baixa Mastaba para a verdadeira pirâmide, mostrava-se nítida e sedutora na distância arenosa. Foi próxima a essa transição de monumento que se descobriu a famosa tumba de Perneb, mais de 650 km ao norte do vale rochoso Tebano, onde jaz Tutankhamon. Mais uma vez fui obrigado a calar-me por puro temor. A perspectiva de tanta antiguidade, além dos segredos que cada monumento antiguíssimo parecia guardar e remoer a respeito, proporcionou-me uma reverência e sensação de imensidão que nada jamais me dera. Fatigados por nossa subida e indignados com os inoportunos beduínos, cujas ações pareciam desafiar toda a regra de bom tom, omitimos o árduo detalhe de entrar nas apertadas passagens interiores de qualquer uma das pirâmides. Embora víssemos vários dos turistas mais existentes se preparando para o sufocante rastejar pelo mais poderoso memorial de Kelps. Após dispensar e pagar a mais nosso guarda-costas local e nos dirigirmos de volta ao Cairo com Abdul Reis, sob o sol da tarde, quase lamentamos a omissão que fizéramos. Sussurravam coisas tão fascinantes a respeito de passagens de pirâmides inferiores que não constam nos guias, passagens cujas entradas haviam sido bloqueadas e escondidas às pressas por certos arqueólogos, pouco comunicativos, que as descobriram e começaram a explorar. Claro, grande parte desses rumores era, a priori, sem fundamento, embora fosse curioso refletir sobre a persistência com que se proibiam aos visitantes entrarem nas pirâmides à noite, ou visitarem as covas e criptas mais baixas da grande pirâmide. Talvez no caso posterior, o que se temia era o efeito psicológico, o efeito no visitante de sentir-se apertado sob um gigantesco mundo de sólida maçonaria, ligado à vida que ele conhecia pelo menor túnel, no qual podia apenas se arrastar, e que algum incidente ou intenção malévola podia bloquear. O assunto inteiro parecia tão misterioso e atraente que resolvemos fazer ao Planalto das Pirâmides outra visita na primeira oportunidade possível. Para mim, essa oportunidade chegou muito mais cedo que eu esperava. Naquela noite, uma vez que os membros do nosso grupo se sentiam um tanto cansados depois do árduo programa do dia, saí sozinho com Abdul Reis para um passeio pelo pitoresco bairro árabe. Embora o tivesse apreciado de dia, desejei examinar as ruelas e bazares no crepúsculo, quando ricas sombras e alegres brilhos de luz se acrescentavam ao seu glamour e às suas ilusões fantásticas. A multidão de nativos começava a diminuir, mas continuava muito barulhenta e numerosa quando encontramos por acaso um grupo de foliões beduínos no Suken Nahasin, o bazar dos trabalhadores em cobre. Seu visível líder, um jovem insolente com feições duras e um pequeno chapéu de feltro, Tarbash, posto com petulância de lado, prestou certa atenção em nós e, evidentemente, reconheceu, sem nenhuma grande amizade, meu guia competente, embora arrogante, com desdenhosa disposição. Talvez, pensei, ele se ressentisse daquela estranha reprodução do meio sorriso da esfinge, sobre a qual eu comentara muitas vezes com divertida irritação. Ou talvez ele não gostasse da ressonância inexpressiva e sepulcral da voz de Abdul. De qualquer modo, a troca de linguagem hereditariamente ofensiva tornou-se muito brusca. Pouco depois, Alizis, como eu ouvi chamar um estranho, quando não chamado por nome pior, começou a puxar com violência a túnica de Abdul, uma ação logo retribuída que levou a uma briga vigorosa, em que ambos os combatentes perderam seus acessórios de cabeça, estimados de forma sagrada, e teriam chegado a uma condição ainda mais terrível, se eu não houvesse intervido. E os separado à força. Minha interferência, a princípio, visivelmente mal recebida pelos dois lados, conseguiu, afinal, realizar uma trégua. Mal-humorado, cada beligerante conteve a ira e ajeitou o traje. E com uma pretensão de dignidade tão profunda quanto repentina, os dois fizeram um curioso pacto de honra que eu logo soube tratar-se de um costume muito antigo no Cairo. Um pacto de honra para o acerto da diferença deles mediante um pugilato noturno no alto da Grande Pirâmide, muito depois da partida do último turista ao luar. Cada duelista devia reunir um grupo de ajudantes e a disputa devia começar à meia-noite, prosseguindo por várias rodadas da maneira mais civilizada possível. Muito em todo esse planejamento me despertou interesse. A própria luta prometia ser sem igual e espetacular. Enquanto a ideia da cena naquela antiguíssima pilha com vista para o planalto antediluviano de Gizé, sob a fraca lua das pálidas altas horas da noite, atraíam cada fibra de imaginação em mim. Abdul encontrou-se muitíssimo disposto a me incluir em seu grupo de substitutos por conta de um pedido, de modo que, por todo o resto do início da noite, eu acompanhei a vários antros nas regiões mais sem leis da cidade, sobretudo a nordeste dos jardins Espegue, onde ele reuniu, um por um seleto e formidável bando de assassinos congeniais como o seu esforço pugilista. Logo depois das 9, nosso grupo montado em burros que ostentavam nomes régios ou recordativos de turistas, como Ramsés, Mark Twain, J.P. Morgan e Minnehaha, avançou devagar por labirintos de ruas orientais e ocidentais, atravessou o barrento e arborizado Nilo pela Ponte dos Leões de Bronze e seguiu filosoficamente a meio galope entre as árvores Lebax, da entrada para Gizé. A viagem consumiu um pouco mais de 2 horas, próximo do fim, das quais passamos pelo último dos turistas que retornavam. Saudamos o último bonde de chegada e ficamos a sós com a noite, o passado e a lua espectral. Em seguida, avistamos as imensas pirâmides no fim da avenida, mórbidas com uma fosca ameaça atávica, a qual tive a impressão de não ter notado a luz do dia. Até a menor delas conservava um indício do terror, pois não fora nela que haviam enterrado viva a rainha Nitocris na sexta dinastia. A sutil rainha Nitocris, que uma vez convidou todos os seus inimigos para um banquete num templo abaixo do Nilo e afogou-os abrindo as comportas. Lembrei-me de que os árabes sussurraram coisas sobre Nitocris e evitam a terceira pirâmide em certas fases da lua. Deve ter sido a respeito dela que Thomas Moore meditava quando escreveu uma coisa murmurada sobre barqueiros menfitas. A ninfa subterrânea que mora em meio a gemas sem sol e glórias ocultas, a senhora da pirâmide. Mesmo adiantados como estávamos, Alesis e seu grupo já se encontravam à frente de nós, pois vimos seus burros contornados de fronte ao planalto deserto em Kafr el-Haram, em direção de cuja esquálida comunidade árabe a próxima à Esfinge. Havíamos nos desviado, em vez de seguir pela estrada regular, até o hotel Manor House, onde alguns dos policiais sonolentos, ineficientes, poderiam ter nos observado e detido. Dali, onde beduínos imundos mantinham camelos e burros em estábulos instalados nas sepulturas de rocha dos cortesãos, conduziram-nos pedras acima e sobre a areia até a grande pirâmide, no alto de cujos lados gastos pelo tempo, os árabes fervilhavam ansiosos, Abdul Reis me oferecendo a ajuda que eu não precisava. Como sabe a maioria dos viajantes, o verdadeiro ápice dessa estrutura há muito se desgastou, deixando uma plataforma razoavelmente plana, de 12 metros quadrados. Nesse misterioso pináculo, formou-se um ringue de boxe e, em alguns instantes, a lua do sardônico deserto olhava de soslaio uma batalha que, não fosse pela qualidade dos gritos próximos ao ringue, bem, poderia ter ocorrido em algum lugar, algum clube atlético secundário nos Estados Unidos. Enquanto a observava, senti que algumas de nossas intuições, menos desejáveis, não estavam em falta, pois cada golpe, finta e defesa indicava simulação para meu olho, não sem experiência. Terminou logo, e apesar de meus receios quanto aos métodos, senti uma espécie de orgulho de proprietário quando se declarou Abdul Reis o vencedor. A reconciliação foi de uma rapidez fenomenal, e em meio à cantoria, fraternização e bebedeira que se seguiram, achei difícil me dar conta que até houvesse em algum momento ocorrido uma luta. De modo muito estranho, eu mesmo parecia ser mais um centro de atenção do que os antagonistas. Com base em meu conhecimento superficial de árabe, julguei que eles discutiam minhas apresentações profissionais e fugas de todo tipo de algema e prisão, de uma maneira que indicava não somente um surpreendente conhecimento sobre mim, mas uma nítida hostilidade e ceticismo relacionados às minhas proezas de fuga. Aos poucos, tornou-se claro para mim que a magia mais antiga do Egito não partiu sem deixar rastros, e aqueles fragmentos de uma estranha tradição secreta e práticas de cultos sacerdotais sobreviveram de forma subreptícia entre os felás, a tal ponto que a proeza de um estranho Hawi, ou mágico, é ressentida e disputada. Pensei enquanto meu guia Abdul Reis, de voz cavernosa, parecia um velho sacerdote, um faraó egípcio ou uma esfinge sorridente, e fiquei curioso. De repente, aconteceu algo que, num instante, provou a exatidão de minhas reflexões e me fez amaldiçoar a estupidez com que eu aceitara os acontecimentos dessa noite, tão diferentes das vazias e maldosas fraudes, como agora se mostravam ser. Inesperadamente, sem a menor dúvida, em resposta a algum sutil sinal de Abdu, o bando inteiro de beduínos precipitou-se para cima de mim, e após exibirem cordas pesadas, logo me amarraram com tanta firmeza como jamais fui amarrado no curso de minha vida, no palco ou fora dele. Lutei a princípio, mas logo vi que um homem sozinho não conseguia fazer nenhum progresso contra um bando de mais de 20 bárbaros musculosos. Tive as mãos amarradas atrás das costas, os joelhos curvados em sua máxima extensão, e os pulsos e tornozelos fortemente presos, uns aos outros com cordas inflexíveis. Uma mordaça sufocante me foi enfiada à força dentro da boca e uma venda atada bem firme sobre os olhos. Então, como os árabes me traziam no alto de seus ombros e começavam uma agitada descida pela pirâmide, ouvi as provocações do meu guia tardio Abdul, que zombou-me e vaiou-me deliciado em sua voz oca, e assegurou-me de que eu estava prestes a ter os meus poderes mágicos postos à prova suprema, que removeria rapidamente qualquer egotismo que eu poderia ter ganhado através de meu triunfo sobre todos os testes oferecidos pelos Estados Unidos e Europa. O Egito, ele me lembrou, é muito velho e cheio de mistérios internos e poderes antigos, nem sequer concebíveis pelos peritos de hoje, cujos artifícios, de modo tão uniforme, não conseguiram me capturar. Até onde ou em que direção eles me levavam, não sei dizer, pois todas as circunstâncias eram contra a formação de qualquer julgamento preciso. Sei, contudo, que podia não ter sido uma grande distância, visto que meus carregadores em nenhum ponto se apressaram, apenas caminhavam, e também me mantiveram em seus ombros por um tempo surpreendentemente curto. É essa desconcertante brevidade que faz com que eu me sinta quase trêmulo sempre que penso em Gizé e seu planalto. Em seus caminhos turísticos cotidianos, a pessoa é oprimida pelos indícios da proximidade com o que existia até então, e ainda deve existir. A perversa anormalidade de que falo não se tornou manifesta a princípio. Após me depositarem numa superfície que eu reconheci como areia em vez de pedra, meus capturadores me passaram uma corda em volta do peito e me arrastaram alguns metros até uma abertura áspera no chão, dentro da qual eles, logo em seguida, me abaixaram com um tratamento muito mais bruto. Por uma aparente eternidade, choquei-me contra os lados rochosos e irregulares de um estreito poço cortado que julguei ser um dos numerosos túneis fúnebres do planalto, até que sua prodigiosa, quase incrível profundidade roubou-me de todas as bases de conjectura. O horror da experiência se aprofundava a cada segundo que eu me arrastava. O fato de que qualquer descida pela pura rocha sólida pudesse ser tão imensa sem chegar ao núcleo do próprio planeta, ou que qualquer corda feita pelo homem pudesse ser longo bastante para me baixar oscilante nessas profundidades profanas e visivelmente insondáveis da Terra subterrânea, era um aglomerado de crenças tão grotescas que era mais fácil duvidar de meus agitados sentidos do que aceitá-las. Até agora estou incerto, pois sei como se torna enganosa a noção do tempo quando se elimina ou se distorce uma ou mais das percepções ou condições habituais de vida. Mas tenho certeza de que preservei uma consciência lógica até então. Pelo menos, não acrescentei fantasmas adultos da imaginação a um quadro hediondo demais em sua realidade e explicável por um tipo de ilusão cerebral muitíssimo menor que a alucinação real. Tudo isso não significou a causa de meu primeiro momento de desfalecimento. A provação chocante era cumulativa, e o início dos últimos terrores consistiu num aumento muito perceptível na velocidade de minha descida. Eles arriavam, neste momento, aquela corda de infinito comprimento com muita rapidez, e eu me arranhava cruelmente contra os ásperos e apertados lados do túnel, ao disparar de modo ensandecido para baixo. Tinha roupa em farrapos e sentia o gotejar de sangue por toda a parte, mesmo acima da dor crescente e excruciante. Minhas narinas também eram atacadas por uma ameaça mal definida, um odor arrepiante de umidade e mofo, curiosamente diferente de tudo que eu já cheirara antes, e com fracos traços de especiarias e incenso que emprestavam um elemento de escárnio. Então, chegou o cataclismo mental. Foi horrível, repugnante além de qualquer descrição articulada, porque se tratava tudo da alma, sem nada de detalhe para descrever. Era o êxtase de pesadelo e o somatório do diabólico. A repentinidade disso foi apocalíptica e demoníaca. No momento, eu mergulhava agonizante por aquele estreito poço de tortura com 1 milhão de dentes, mas em outro, levantava voo rápido em asas de morcego nos abismos do inferno. Balançava-me livre e precipitava-me por ilimitáveis quilômetros de espaço infinito, bolorento, elevando-me estonteado para imensuráveis pináculos de éter, em seguida, afundando-me sem fôlego nos pontos mais baixos de vácuos nauseantes inferiores. Dou graças a Deus pela misericórdia que excluiu no esquecimento aquelas lacerantes fúrias de consciência que semi-enlouqueciam minhas faculdades e me rasgavam o espírito como uma harpia. Esse único repouso, por mais breve que fosse, dava-me a força e sanidade para suportar aquelas sublimações ainda maiores de pânico cósmico que se espreitavam e se exprimiam em algaravia na estrada adiante. Aos poucos recuperei meus sentidos, depois desse voo sobrenatural pelo espaço satânico. O processo foi infinitamente doloroso e colorido por fantásticos sonhos em que minha condição amarrada e amordaçada encontrou singular incorporação. A natureza precisa desses sonhos, era evidente, enquanto eu os experimentava. Mas quase em seguida tornou-se obscura em minha memória e logo se reduziu ao mínimo contorno pelos terríveis acontecimentos, reais ou imaginários, que se seguiram. Sonhei que me achava ao alcance de uma pata grande e horrível. Uma pata de 5 garras que se estendera da terra afora para me esmagar e engolir. E quando parei para refletir sobre o que era a pata, pareceu-me que era o Egito. No sonho, relembrei os acontecimentos das semanas precedentes e me vi atraído e enredado, pouco a pouco, de modo sutil e insidioso, por algum infernal espírito maléfico da magia negra do antigo Egito. Algum espírito que existia no Egito antes da existência do homem e que existirá quando o homem não mais existir. Vi o horror e a antiguidade insalubre do Egito, além da pavorosa aliança que o país sempre teve com os túmulos e templos dos mortos. Vi procissões espectrais de sacerdotes com as cabeças de touros, falcões, gatos e aves pernaldas. Procissões fantasmas que marchavam infindavelmente por labirintos e avenidas subterrâneos de gigantescos propileus ao lado dos quais o homem é igual a uma mosca, e ofereciam inomináveis sacrifícios a indescritíveis deuses. Estátuas de rocha colossais marchavam na noite infinita e conduziam rebanhos de sorridentes esfinges com cabeças de homem até as margens de abaixo de ilimitáveis rios estagnados de piche. E atrás de tudo isso vi a inefável malignidade da necromancia primordial, sombria e amorfa, tateando sôfrega em minha busca nas trevas para sufocar o espírito que ousara zombar dela por emulação. Em meu cérebro adormecido formou-se um melodrama de sinistro ódio e perseguição quando vi a alma preta do Egito me selecionando e me chamando em inaudíveis sussurros, chamando-me e atraindo-me, conduzindo-me adiante com o resplendor e glamour de uma superfície sarracena, mas sempre me puxando abaixo para as catacumbas e horrores de seus mortos e núcleo faraônico abissal. Em seguida, os rostos oníricos adquiriram semelhanças humanas quando vi meu guia Abdul Reis nas vestes de um rei, com um riso de escárnio da esfinge em suas feições. E eu soube que aquelas feições eram as de Kefren, o Grande, que ergueu a segunda pirâmide, esculpidas no rosto da esfinge semelhantes às dele, e construiu aquele monumental templo-portal cujos inúmeros corredores os arqueólogos acham que eles escavaram da areia oculta e da rocha não informativa. E olhei a longa, delgada e rígida mão de Kefren, a longa, delgada e rígida mão como eu a vira na estátua de Diorito, no Museu do Cairo, a estátua que eles haviam encontrado no terrível templo-portal. E admirou-me o fato de que eu não tivesse gritado quando o vi em Abdul Reis. Que mão! Era horrivelmente fria e me esmagava. Consistia no frio e na cólica do sarcófago. O calafrio e a constrição do Egito impossível de ser lembrado. Era o próprio Egito necropolitano à noite, aquela pata amarela, e eles a sussurrarem coisas de Kefren. Mas nesse momento crítico comecei a despertar, ou pelo menos assumir uma condição de menos sono do que a que acabara de se proceder. Lembrei-me da luta no topo da pirâmide, os traiçoeiros beduínos e seus ataques, minha apavorante descida pela corda por infindáveis profundidades rochosas e o louco balanço e mergulho num frio vazio que cheirava a putrescência aromática. Percebi que eu agora me estendia no úmido piso rochoso e que meus grilhões continuavam a me cortar com retesada força. Fazia muito frio, e pareceu-me detectar uma fraca corrente de ar fétido deslizando sobre mim. Os cortes e contusões que eu recebera dos lados dentados do túnel de pedra doíam-me de modo lastimável. Essa dor intensificada para uma agudez aguilhoada ou ardente por alguma propriedade pungente na fraca corrente de ar, e o simples ato de me virar de lado bastava para deixar toda a minha constituição física latejando com agonia inenarrável. Ao me virar, senti um puxão acima e concluí que a corda pela qual me baixaram chegava à superfície. Se os árabes ainda a seguravam ou não, eu não fazia a menor ideia, nem tinha noção da distância, que eu estava terra adentro. Eu sabia que a escuridão ao meu redor era total ou quase total, pois nenhum raio de luar penetrava minha venda, embora não confiasse bastante em meus sentidos para aceitar, como prova de extrema profundidade, a sensação de enorme duração que caracterizara a minha descida. Sabendo pelo menos que eu me encontrava num espaço de considerável extensão, alcançado da superfície diretamente acima por uma abertura na rocha, conjecturei, com dúvida, que minha prisão talvez fosse a capela de entrada enterrada do velho Khafre, o templo da Esfinge. Talvez algum corredor interno que os guias não me haviam mostrado durante minha visita matutina, e do qual eu poderia fugir fácil se conseguisse encontrar o caminho até a entrada bloqueada. Seria uma perambulação labiríntica, mas não pior do que outras das quais eu no passado encontrara a minha saída. O primeiro passo era me livrar dos grilhões, da mordaça e da venda, e isso eu sabia que não seria nenhuma grande tarefa, pois peritos mais sutis do que esses árabes haviam tentado todas as espécies conhecidas de aguilhoamento em mim, durante minha longa e variada carreira como um expoente de fuga, porém jamais conseguiram derrotar meus métodos. Então me ocorreu que os árabes poderiam estar prontos para me receber e atacar na entrada diante de algum indício de minha fuga, provável das cordas amarradas. Como seria fornecido por qualquer decidida agitação da corda que eles na certa seguravam. E isso, claro, era ter como certo que meu lugar de prisão fosse de fato o templo de Khafre da Esfinge. Abertura direta no teto, onde quer que ela talvez espreite, não podia ser além de um fácil alcance à entrada moderna habitual próxima a uma esfinge. Se na verdade houvesse até mesmo alguma grande distância na superfície, visto que a área total conhecida pelos visitantes não é, de modo algum, enorme. Eu não notara nenhuma abertura assim durante minha peregrinação de dia, embora soubesse que essas coisas são facilmente despercebidas em meio às areias movediças. Refletindo sobre essas questões, ao me deitar curvado e amarrado no piso rochoso, quase me esqueci dos horrores da descida abissal e a cavernosa oscilação que há tão pouco tempo reduziu-me a um coma. Meu pensamento presente era apenas ser mais esperto que os árabes e, em consequência, decidi trabalhar para me libertar o mais rápido possível, evitando qualquer puxão na linha descendente que pudesse trair uma tentativa de liberdade eficaz ou até mesmo problemática. Isso, contudo, era mais fácil decidir do que pôr em prática. Algumas das experiências preliminares deixaram claro que pouco se podia realizar sem considerável movimento. E não me surpreendeu quando, após uma luta especialmente enérgica, comecei a sentir as espirais de corda caindo quando essas se empilharam perto em mim. É óbvio, pensei, que os beduínos haviam sentido meus movimentos e soltado sua ponta da corda, apressando-se, sem dúvida, para a verdadeira entrada do templo, a fim de me esperar sanguinariamente numa emboscada. A perspectiva não era agradável. No entanto, eu enfrentaria pior em minha época sem vacilar e não vacilaria agora. No momento, preciso antes de mais nada livrar-me dos grilhões e, em seguida, confiar na inventividade para escapar do templo ileso. É curioso como eu passara cegamente a acreditar que me encontrava no velho templo de Khafre, ao lado da Esfinge, apenas uma curta distância abaixo da terra. Essa crença foi destruída, e todas as apreensões originais de profundidade sobrenatural e mistério demoníaco, renovadas por uma circunstância que se intensificou de horror e importância, mesmo enquanto eu formulava meu plano filosófico. Eu disse que a corda, caindo, empilhava-se acerca e em cima de mim. Agora, vi que continuava a empilhar-se, como nenhuma corda de comprimento normal poderia fazer. Ela ganhou ímpeto e se tornou uma avalanche de cânhamo, amontoando-se de forma gigantesca no piso e me enterrando em parte sob suas espirais que se multiplicavam rápido. Logo fui totalmente engolido e ofegava enquanto as crescentes convulsões me submergiam e sufocavam. Meus sentidos cambalearam de novo e tentei, em vão, rechaçar uma ameaça desesperada e inelutável. Não se tratava apenas do fato de que eu era torturado além da resistência humana, nem apenas que a vida e respiração pareciam ser esmagadas devagar fora de mim. Era o conhecimento do que indicavam aqueles comprimentos anormais de corda, e a consciência de quais abismos desconhecidos e incalculáveis de terra interna devem, nesse momento, estar me cercando. Minha infinita descida e voo oscilante pelo espaço demoníaco, portanto, deve ter sido real. E até agora devo estar deitado, impotente, em algum desconhecido mundo cavernoso em direção ao centro do planeta. Uma confirmação repentina de supremo horror, como essa, foi insuportável e uma segunda vez eu mergulhei em misericordioso esquecimento. Quando digo esquecimento, não quero dizer que me achava livre de sonhos. Ao contrário, minha ausência do mundo consciente era assinalada por visões do mais indescritível horror. Meu Deus! Se ao menos eu não tivesse lido tanto sobre egiptologia antes de vir para essa terra, que é a fonte de toda escuridão e terror. Esse segundo período de desfalecimento me encheu de novo a mente adormecida da arrepiante compreensão do país e seus segredos arcaicos. E por algum acaso maldito, meus sonhos se dirigiram às antigas ideias dos mortos e sua morada temporária de alma e corpo, além desses misteriosos túmulos que eram mais casas do que sepulturas. Recordei, em muitas formas oníricas, o que é bom eu não me lembrar: a peculiar e elaborada construção de sepulcros egípcios e as excessivamente estranhas e impressionantes doutrinas que determinavam essa construção. Todas essas pessoas pensavam sobre o que era a morte e os mortos. Elas concebiam uma ressurreição literal do corpo que as fazia mumificá-los com desesperado cuidado e preservavam todos os órgãos vitais em vasos canópicos, perto do cadáver, enquanto além do corpo acreditavam em dois outros elementos: a alma, a qual após seu peso e aprovação por Osíris morava na Terra dos Abençoados, e o obscuro e portentoso Ka, ou princípio da vida, que vagava pelos mundos superiores e inferiores de um modo horrível, pedindo o acesso ocasional ao corpo preservado, consumindo as oferendas de comidas trazidas por sacerdotes e parentes devotos para a capela mortuária, e às vezes, como sussurravam os homens, levando seu corpo ou a réplica de madeira sempre enterrada ao lado dele e se dirigindo à espreita de forma nociva ao exterior para realizar tarefas peculiarmente repelentes. Durante milhares de anos, esses corpos jaziam encerrados esplendidamente e encaravam para cima com olhos vítreos, quando não visitados pelo Ka, à espera do dia em que Osíris restaurasse, ao mesmo tempo, Ka e alma, e conduzisse adiante as rígidas legiões dos mortos das submersas casas de sono. Devia ser um renascimento glorioso. Não todas as almas, porém, eram aprovadas, nem todos os túmulos inviolados, de modo que se fazia necessário procurar certos enganos grotescos e anormalidades diabólicas. Até hoje, os árabes sussurram sobre convocações não santificadas e adoração doentia em esquecidos abismos subterrâneos, nos quais apenas invisíveis Kas, com asas, e múmias desalmadas, atravessam voando e podem visitar e retornar ilesos. Talvez as lendas mais malévolas e que congelam o sangue sejam as que se relacionam com certos produtos perversos do sacerdócio decadente. Múmias compósitas, feitas pela união artificial de troncos e membros humanos com as cabeças de animais, em imitação dos deuses mais antigos. Em todas as fases da história, mumificavam os animais sagrados, de modo que os consagrados touros, gatos, ibis, crocodilos e semelhantes poderiam retornar algum dia para a glória maior. No entanto, só na decadência, eles misturaram o humano e animal na mesma múmia. Só na decadência, quando eles não entendiam os direitos e as prerrogativas do Ka e a alma. O que aconteceu com essas múmias compósitas não foi contado, pelo menos publicamente, e sabe-se ao certo que nenhum egiptólogo jamais encontrou uma. Os cochichos de árabes são muito selvagens e não se pode confiar neles. Chegam a sugerir que o velho Khafre, aquele da Esfinge, da segunda pirâmide e do escancarado templo de entrada, vive no distante subterrâneo unido em matrimônio com a rainha, diabólica Nitocris e governa as múmias que não são nem de homem nem de animal. Era com esses, Khafre e sua consorte, bem como seus estranhos exércitos dos mortos híbridos, que eu sonhava. E é por isso que me sinto contente que as formas oníricas exatas esvaíram-se de minha memória. Minha visão mais horrível referia-se a uma pergunta ociosa que eu fizera a mim mesmo na véspera, quando olhava o grande enigma esculpido do deserto, e tive curiosidade de saber a que profundidades desconhecidas o templo tão perto dele poderia estar secretamente ligado. Essa pergunta, até então muito inocente e volúvel, assumiu em meu sonho um significado de frenética e histérica loucura. Para representar que imensa e repugnante anormalidade esculpiu-se, originalmente, a Esfinge? Meu segundo despertar, se é que foi despertar, trata-se de uma lembrança de um total horror que nada mais em minha vida pode igualar-se, com exceção de uma coisa que surgiu depois. E essa vida tem sido cheia e aventureira mais do que a da maioria dos homens. Lembre-se de que eu perdera a consciência enquanto enterrado abaixo de uma cascata de corda caindo, cuja imensidão revelou a profundidade cataclísmica de minha posição presente. Agora, ao retornar à percepção, senti que desaparecera o peso inteiro, e me dei conta, quando rolei para o lado, de que, embora eu continuasse amarrado, amordaçado e com os olhos vendados, alguma entidade retirara por completo o sufocante deslizamento de cânhamo que me subjugava. A importância desse estado, claro, só me ocorreu aos poucos, mas mesmo assim acho que essa teria mais uma vez provocado inconsciência se eu não tivesse, então, chegado a um estado de tanto esgotamento emocional que nenhum novo horror podia fazer muita diferença. Eu estava sozinho. Com o quê? Antes que eu pudesse me torturar com qualquer nova reflexão ou fazer algum esforço diferente para escapar de meus grilhões, tornou-se manifesta uma circunstância adicional. Dores não sentidas antes me fustigavam os braços e pernas, e eu parecia coberto com uma profusão de sangue seco além de qualquer coisa que meus cortes e abrasões anteriores podiam suprir. Meu peito também parecia perfurado por uns 100 ferimentos, como se alguma maligna e gigantesca íbis o estivesse bicando. Sem dúvida, a entidade que retirara a corda era hostil e começara a descarregar terríveis maldades em mim, quando, de algum modo, impelida a desistir. Por ora, minhas sensações eram distintamente o contrário do que se poderia esperar. Em vez de afundar num poço inesgotável de desespero, fui incitado a uma nova coragem e ação, porque agora eu sentia que as forças do mal eram coisas físicas que um homem destemido poderia encontrar numa base equiparável. Confiando nessa ideia, puxei de novo com toda a força meus grilhões e usei toda a arte de uma vida inteira para me libertar, como eu fizera tantas vezes, em meio ao clarão de luzes e o aplauso de enormes multidões. Os conhecidos detalhes de meu processo de fuga começaram a me absorver, e agora que desaparecera a longa corda, eu meio que recuperei minha convicção de que, afinal, os horrores supremos eram alucinações e que jamais existira algum túnel terrível, abismo imensurável, nem corda interminável. Estava eu, afinal, no pórtico do templo de Khafre, ao lado da Esfinge, e haviam os árabes furtivos entrado secretamente para torturar-me, enquanto eu jazia impotente ali? De qualquer modo, preciso me libertar. Deixe-me levantar solto, sem mordaça. e com olhos abertos para captar qualquer vislumbre de luz que possa aparecer, escoando de qualquer fonte e que eu consiga, de fato, me deliciar no combate contra inimigos do mal e traiçoeiros. Quanto tempo levei para me livrar de meus estorvos, não sei dizer. Deve ter sido mais longo do que em meus desempenhos em apresentações públicas, porque eu estava ferido, exausto e debilitado pelas experiências pelas quais eu passara. Quando fiquei livre, afinal, eu respirei fundo num ar frio, úmido, maldosamente temperado, ainda mais horrível quando deparado sem o anteparo da mordaça e as extremidades da venda. Descobri que estava com cãibras e cansado demais para me mexer de imediato. Ali me estendia, tentando esticar, por um período indefinido, uma compleição curvada e destroçada, comprimindo meus olhos para captar um vislumbre de algum raio de luz que me desse uma pista quanto à minha posição. Aos poucos, força e flexibilidade me retornaram, mas os olhos nada viam. Quando me levantei cambaleando, espreitei atentamente em cada direção, porém encontrei apenas uma negritude de ébano tão grande quanto a que eu conhecera com os olhos vendados. Experimentei as pernas, sangue incrustado embaixo de minha calça retalhada, e constatei que podia andar, mas não consegui decidir em que direção seguir. É óbvio que eu não devia caminhar sem propósito, e talvez me retirar diretamente da entrada que procurava. Por isso, parei para notar a direção da corrente de ar frio, fétido, com cheiro de bicarbonato de sódio, que jamais deixei de sentir. Aceitando o ponto de sua origem como a possível entrada para o abismo, esforcei-me para ficar de olho nesse ponto de referência e caminhar constantemente em sua direção. Eu trouxera uma caixa de fósforos comigo, e até mesmo uma pequena lanterna elétrica. Mas claro que os bolsos de minhas roupas atiradas e esfarrapadas haviam sido há muito tempo esvaziadas de todos os artigos pesados. Enquanto eu andava com muita cautela nas trevas, a corrente de ar ficou mais forte e mais desagradável, até que, passado um longo tempo, pude encará-la como nada menos que um tangível fluxo de vapor detestável, emanando de alguma abertura como a fumaça do gênio do pescador no conto oriental. Oriente. Egito. Na verdade, esse sombrio berço de civilização sempre foi a fonte de horrores e maravilhas indizíveis. Quanto mais eu refletia sobre a natureza desse vento de caverna, maior se tornava a minha sensação de inquietação, pois embora eu procurasse sua fonte como pelo menos uma pista indireta para o mundo exterior, apesar daquele odor, eu agora via claramente que essa emanação suja não podia ter nenhuma mistura ou ligação qualquer com o ar puro do deserto líbio. Mas devia ser, em essência, uma coisa vomitada de abismos sinistros ainda mais inferiores. Eu vinha então caminhando na direção errada. Depois de um momento de reflexão, decidi não refazer meus passos. Logo da corrente de ar, eu não teria quaisquer pontos de referência, pois o piso rochoso, grosso modo, nivelado, era destituído de configurações distintivas. Se, contudo, eu seguisse a estranha corrente acima, iria, sem a menor dúvida, chegar a algum tipo de abertura de cujo portão eu talvez pudesse trabalhar contornando as paredes até o lado oposto desse salão gigantesco e, de outro modo, inavegável. Compreendia muito bem que eu podia errar. Vi que essa não era nenhuma parte do templo portal de Kefren que os turistas conhecem. E ocorreu-me que esse salão específico talvez fosse desconhecido até mesmo para os arqueólogos, apenas encontrado por acaso pelos inquisitivos e malignos árabes que haviam me encarcerado. Nesse caso, existia algum portão de fuga presente para as partes conhecidas ou para o ar externo? Que prova, na verdade, tinha eu agora de que esse era mesmo o templo portal? Por um momento, todas as minhas especulações mais loucas precipitaram-se de volta para mim, e pensei sobre aquela vívida mistura de impressões. Descida, suspensão no espaço, a corda, meus ferimentos, os sonhos que eram francamente sonhos. Seria esse o fim da vida para mim? Ou, na verdade, seria misericordioso se esse momento fosse o fim? Não pude responder nenhuma de minhas próprias perguntas, mas apenas continuar até que o destino, por uma terceira vez, reduziu-me ao esquecimento. Dessa vez não houve sonhos, porque a subitaneidade do incidente me tirou, com o choque, todo o pensamento consciente ou subconsciente. Ao tropeçar num inesperado degrau, descendo num ponto onde a repulsiva corrente de ar tornou-se forte o bastante para oferecer uma verdadeira resistência física, fui precipitado de ponta cabeça por um escuro lance de escadas, com imensos degraus de pedra abaixo para um golfo de horror não aliviado. O fato de eu ter voltado a respirar é um tributo à vitalidade inerente do organismo humano saudável. Muitas vezes, relembro-me daquela noite e sinto um toque de verdadeiro humor naqueles repetidos lapsos de consciência, lapsos cuja sucessão me fez lembrar da época dos rudimentares melodramas de cinema daquele período. Claro, é possível que os repetidos lapsos jamais houvessem acontecido, e que todas as características daquele pesadelo subterrâneo fossem os sonhos de um longo coma que começou com um choque de minha descida adentro daquele abismo e terminou com o bálsamo curativo do ar exterior e do sol nascente que me encontrou estendido nas areias de Gizé, diante do rosto sardônico e corado da grande esfinge. Prefiro acreditar nesta última explicação tanto quanto posso, e por isso me alegrei quando a polícia me disse ter descoberto a barreira para o templo portal de Kefren aberta, e que um considerável fosso até a superfície de fato existia, num canto da parte ainda enterrada. Também me alegrei quando os médicos declararam meus ferimentos como apenas aqueles a serem esperados pelo tipo de captura que sofri. A colocação das vendas em meus olhos, o fato de ter sido lançado abaixo, minha luta com grilhões, a grande queda que sofri. Talvez dentro de uma depressão, em uma galeria interna do templo, por ter me arrastado para uma barreira exterior e escapado dela. Experiências desse tipo. Um diagnóstico muito reconfortante. E, no entanto, sei que deve haver mais do que aparece na superfície. Aquela extrema descida é uma lembrança vívida demais para ser descartada, e é estranho que ninguém nunca conseguiu encontrar um homem correspondendo à descrição de meu guia Abdul Reis El Drogman, o meu guia com garganta tumular, que se parecia e sorria como o rei Kefren. Fiz uma digressão de minha narrativa encadeada, talvez na esperança vã de evitar o relato daquele incidente final. Incidente que, de todos, é, com quase toda certeza, uma alucinação. Mas prometi relatá-lo e não quebro promessas. Quando recuperei, ou parecia ter me recuperado, meus sentidos depois daquela queda da escada de degraus pretos, fiquei quase tão sozinho e na escuridão quanto antes. O fedor ventoso, mesmo antes ruim o bastante, era agora diabólico. Contudo, eu adquirira suficiente familiaridade àquela altura para suportá-lo estoicamente. Atordoado, comecei a me arrastar para longe do lugar de onde chegava o vento pútrido, e com as mãos sangrando, tateava os blocos colossais de um poderoso calçamento. Bati uma vez a cabeça num objeto duro, e quando o apalpei, vi que se tratava da base de uma coluna. Uma coluna de imensidão incrível, cuja superfície achava-se coberta com gigantescos hieróglifos esculpidos a cinzel, muito perceptíveis ao meu toque. Rastejando adiante, encontrei outras colunas gigantescas separadas por incompreensíveis distâncias, quando, de repente, minha atenção foi dominada pela compreensão de algo que deve ter sido impingido em minha audição subconsciente muito antes de que a sensatez consciente tomasse conhecimento disso. De algum abismo, ainda mais inferior, nas entranhas da Terra, provinham certos sons, ritmados e definidos, diferentes de tudo que eu até então ouvira, que eram muito antigos e nitidamente cerimoniais. Senti quase por intuição. E muita leitura de egiptologia levou-me a associá-los com a flauta, a sambuca, o sistro e o tímpano. Em seus sopros ritmados, contínuos, ruidosos e suas batidas, senti um elemento de terror além de todos os terrores conhecidos da Terra, um terror peculiarmente dissociado de medo pessoal, assumindo a forma de uma espécie de piedade objetiva pelo nosso planeta. o qual devia guardar dentro de suas profundidades tantos horrores quanto devem jazer além dessas cacofonias satíricas. Os sons aumentaram de volume e senti que se aproximava. Então, e que todos os deuses de todos os panteões se unam para manter gente assim longe de meus olhos, comecei a ouvir fracamente longe o mórbido e milenário ruído de andar pesado das coisas marchando. Era horroroso que passos tão dissimilares se deslocassem em ritmos tão perfeitos. O treinamento de milhares de anos profanos deve estar atrás daquela marcha de monstruosidades do mais profundo da Terra. Passos surdos, em estalos, a caminhar, perseguir, ressoar, cortar, rastejar. E todos para as dissonâncias detestáveis desses zombeteiros instrumentos. E então? Que Deus exclua de minha cabeça a memória daquelas lendas árabes. As múmias sem almas. O ponto de encontro dos errantes Kás. As hordas de mortos faraônicos amaldiçoados pelo diabo de 40 séculos. As múmias compósitas, conduzidas aos mais remotos vácuos de Ônix, pelo rei Khéphren e sua rainha diabólica, Nitocris. O pisoteio estrondoso chegou mais próximo. Deus me poupe do ruído daqueles pés, patas, cascos, patas suaves e garras, quando isso começou a adquirir detalhe. Mais adiante, nas ilimitadas extensões do calçamento sem sol, tremeluziu uma centelha de luz no vento mal cheiroso, e eu me arrastei para trás da enorme circunferência de uma coluna monumental para poder escapar durante algum tempo do horror de um milhão de pernas que se aproximavam à espreita em minha direção por gigantescos hipostilos de pavor, inumano e antiguidade fóbica. As centelhas aumentaram. O pisoteio forte e o ritmo dissonante ficaram doentiamente altos. Na trêmula luz laranja salientou-se vagamente uma cena de tamanho pavor sem expressão que ofeguei diante de um absoluto assombro que vencia até medo e repugnância. Bases de colunas, cujas metades eram mais altas que a visão humana, meras bases de coisas que devem cada uma apequenar a Torre Eiffel, a insignificância. Hieróglifos esculpidos por mãos inconcebíveis em cavernas onde a luz do dia pode ser apenas uma lenda remota. Eu não queria olhar para essas criaturas que marchavam. Isso foi o que decidi, desesperado, quando ouvi os estalos de suas articulações e suas respirações difíceis, nitrosas, acima daquela música e pisoteio de mortos. Era misericordioso o fato de eles não falarem. Mas, meu Deus! Suas tochas loucas começaram a projetar sombras na superfície daquelas estupendas colunas. Pelo amor de Deus, leve-as embora. Hipopótamos não deviam ter mãos humanas nem carregar tochas. Os homens não deviam ter cabeças de crocodilos. Tentei virar de costas, mas as sombras, os sons e o fedor estavam em todos os lugares. Então lembrei-me de uma coisa que eu fazia em pesadelos semiconscientes quando menino e comecei a repetir para mim mesmo. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Porém, de nada adiantou e só pude fechar os olhos e rezar. Pelo menos acho que foi isso que fiz, pois a gente nunca tem certeza quando tem visões e sei que isso pode ter sido nada mais. Perguntei-me se algum dia chegaria ao mundo de novo. E às vezes abria furtivamente os olhos para ver se conseguia distinguir alguma característica do lugar diferente do vento de putrefação condimentada, as colunas sem o topo e as sombras grotescas, mediante o efeito de um taumatrópio de horror anormal. O clarão, faiscante de multiplicar tochas, agora brilhava. E, a não ser que esse lugar infernal fosse todo sem paredes, eu não podia deixar de logo ver algum limite ou ponto de referência fixo. No entanto, tive de fechar mais uma vez os olhos quando percebi quantas dessas criaturas se reuniam. E quando vislumbrei certo objeto caminhando solene e continuamente sem nenhum corpo acima da cintura. Um diabólico e ululante gorgolejo de cadáver ou chocalho da morte agora cindiu a própria atmosfera. A atmosfera venenosa sepulcral, com explosões de nafta e betume, num coro coordenado da mórbida legião de blasfêmias híbridas. Meus olhos perversamente abertos contemplaram por um momento uma visão que nenhuma criatura humana poderia sequer imaginar sem pânico, medo e esgotamento físico. As criaturas haviam se enfileirado segundo o cerimonial numa direção, a direção do vento fétido, onde a luz de suas tochas mostrava-lhes as cabeças curvadas. Ou as cabeças curvadas das que as tinham. Eles prestavam culto de veneração diante de uma grande abertura preta, arrotando o fedor que subia quase fora da visão e que, como pude ver, era flanqueada em ângulos retos por duas escadarias gigantescas cujas pontas ficavam bem distantes na sombra. Uma dessas era, sem a menor dúvida, a escadaria de onde eu caíra. As dimensões do buraco eram totalmente proporcionais às das colunas. Uma casa comum teria se perdido ali, e qualquer edifício público típico podia facilmente deslocar-se para dentro e para fora dele. Tratava-se de uma superfície tão imensa que só girando os olhos a pessoa conseguia delinear seus limites. Tão imensa, tão horrivelmente escura e tão aromaticamente fedorenta. Bem em frente a essa bocejante porta de Polifemo, as criaturas lançavam objetos, evidentemente oferendas e sacrifícios ou religiosas, a julgar pelos gestos delas. Kefren era seu líder, o irônico rei Kefren, ou o guia Abdul Reis, coroado com uma psent, coroa dupla dourada, e entoando infindáveis fórmulas com a voz oca dos mortos. Ao lado dele ajoelhava-se a bela rainha Nitocris, que eu vi de perfil por um momento, notando que tinha metade direita de seu rosto corroída por ratos ou outros demônios. E fechei mais uma vez os olhos quando vi que objetos eram atirados como oferendas à fétida abertura ou sua possível divindade local. Ocorreu-me que, a julgar pela forma elaborada dessa adoração, a divindade oculta devia ser uma de considerável importância. Era Osíris ou Ísis, Horus ou Anubis, ou algum imenso deus dos mortos desconhecido, ainda mais central e supremo. Conta uma lenda que se erigiam terríveis altares e estátuas colossais para um ser desconhecido antes mesmo de se adorarem os deuses conhecidos. E agora, enquanto eu me fortalecia para prestar atenção às adorações extasiadas e sepulcrais daquelas criaturas sem nome, uma ideia de fuga surgiu em mim. O salão era escuro e as colunas sombriamente pesadas. Com cada criatura daquela multidão de pesadelo absorvida em chocantes arrebatamentos, talvez fosse apenas possível eu avançar rastejando até a extremidade distante de uma das escadarias e subir sem ser visto, confiando no destino e habilidade para me libertar do domínio superior. Eu não sabia nem pensei a sério a respeito de onde me encontrava, e por um momento pareceu-me muito divertido planejar uma fuga séria daquilo que eu sabia muito bem ser um sonho. Será que eu estava em algum reino inferior oculto e desconhecido do templo portal de Kefren? Aquele templo que gerações têm, com persistência, chamado de o Templo da Esfinge? Eu não podia conjecturar, mas resolvi ascender para a vida e consciência, caso inteligência e músculo pudessem transportar-me. Contorcendo-me com a barriga rente ao chão, comecei a ansiosa jornada rumo ao pé da escadaria à esquerda, que parecia a mais acessível das duas. Não posso descrever os incidentes e sensações desse rastejar, mas pode-se imaginá-los quando alguém reflete sobre o que eu tinha de espreitar de forma constante àquela luz de tocha maligna, soprada pelo vento a fim de evitar detecção. Como eu disse, a parte inferior da escadaria ficava muito distante na sombra, como tinha de ser para subi-la sem me debruçar no atordoante patamar com parapeito acima da gigantesca abertura. Isso, pois, as últimas fases de meu rastejar, a certa distância do nauseante rebanho. Entretanto, o espetáculo me arrepiava mesmo quando bastante remoto à direita. Após um longo tempo, consegui chegar aos degraus e comecei a subir, mantendo-me junto à parede, na qual observei decorações do tipo mais horrendo, com contando com a segurança no interesse absorvente e estático com que as monstruosidades olhavam a abertura de ventilação asquerosa e os ímpios objetos de nutrição que eles haviam atirado no calçamento diante dela. Embora a escadaria fosse imensa e íngreme, feita de enormes blocos de pórfiro, como se para os pés de um gigante, a subida parecia quase interminável. O pavor da descoberta e a dor que os renovados exercícios causaram em meus ferimentos se juntaram para fazer daquela subida rastejante uma coisa de agonizante lembrança. Eu pretendia, quando chegasse ao patamar, subir logo em frente ao longo de qualquer escada superior que ascendesse dali, sem parar para nenhuma última olhada nas abominações putrefatas que batiam com as patas e genuflectiam a uns 20 ou 25 metros abaixo. No entanto, uma súbita repetição daquele estrondoso gorgolejo de cadáver e couro estertor, vindo quando eu quase chegara ao topo do lance de escada e mostrando por seu ritmo cerimonial que não se tratava de nenhum alarme de minha descoberta, me fez parar e espreitar cautelosamente acima do parapeito. As monstruosidades saudavam algo que se espichou acima da nauseante abertura para pegar a comida infernal oferecida à criatura, a qual consistia numa coisa bastante ponderosa, mesmo como vista de minha altura. Uma coisa amarelada e peluda, dotada de um tipo de movimento nervoso. Era maior, talvez, que um hipopótamo de bom tamanho, mas muito curiosamente formada. Parecia não ter pescoço, porém, cinco cabeças felpudas separadas que brotavam numa fileira de um tronco mais ou menos cilíndrico. A primeira muito pequena, a segunda de bom tamanho, a terceira e a quarta iguais e maiores do que todas, e a quinta um tanto pequena, embora não tanto quanto a primeira. Fora dessas cabeças lançavam-se curiosos tentáculos rígidos que agarravam vorazes as quantidades excessivamente grandes de inominável comida colocadas diante da abertura. De vez em quando, a coisa saltava acima e se retirava dentro de seu antro de uma maneira muito estranha. Sua locomoção era tão inexplicável que a encarei fascinado, desejando que ela emergisse mais da toca cavernosa abaixo de mim. Então ela, de fato, emergiu. De fato, emergiu e, diante da visão, virei-me fugindo na escuridão adentro pela escada mais alta que se erguia atrás de mim. Fugi, sem conhecimento, acima por incríveis degraus, escadas de mão e planos inclinados para os quais nenhuma visão humana ou lógica me guiava, e os quais devo para sempre relegar ao mundo de sonhos por falta de qualquer confirmação. Deve ter sido sonho. Do contrário, o amanhecer jamais me encontraria respirando nas areias de Gizé, diante do sardônico rosto da grande esfinge ruborizado pela luz do amanhecer. A grande esfinge. Meu Deus! Aquela ociosa pergunta que fiz a mim mesmo na manhã anterior, abençoada pelo sol, para representar que imensa e repugnante anormalidade esculpiu-se originalmente. A esfinge? Amaldiçoada é a visão, seja em sonho ou não, que me revelou o supremo horror. O desconhecido Deus dos mortos, que espera ansioso no abismo insuspeito, alimentado com pedaços hediondos pelos absurdos desalmados que não deviam existir. O monstro de cinco cabeças que emergiu. Aquele monstro de cinco cabeças maior que um hipopótamo. O monstro de cinco cabeças. E que do qual isso é apenas a pata dianteira. Mas sobrevivi. E sei que não passou de um sonho.